As lágrimas no chão e ouvir que o tempo vai curar a dor que eu sinto. Sem luz, sem ar, sem ter pra onde ir e respirar, sofri. E ainda sofro. Não tô pronta pra perdoar. Não tô pronta pra esquecer. Se meu coração ainda sente a dor que não sai, não sai, não sai. Eu não vou voltar atrás. Se pudesse, não voltaria. Se meu coração já não sente mais o amor que eu sempre quis. Você me pedindo pra esquecer. Eu quis meu mundo sem você. E acho que gosto. Livre pra escolher meu caminho. Esqueço a dor, te deixe sozinho. Porque eu quero, quero mais do que uma história triste. Da garota que eu dei alguém que não existe. Mesmo que você tente me convencer. A dor que eu sinto.